Se preparem, meninas, que a guerra vai começar. Guerra de Bumbum. Novo sucesso do Boizinho. É o combate das novinhas de dançar e popozão. Vai, vai, vai, vai. Oi, vai, vai, vai, vai. É só joga o popô pra cima e colar a mão no chão. Vai, vai, vai, vai. Oi, vai, vai, vai. Tem calibre de pistola, tem calibre de metranca, tem calibre de revólver. Aqui só é uma dança, quero ver. É moral e o povo gosta. Respeita a majestade.